nas madrugadas, com a mente descansada, vou falar com o Senhor. Parece que eu estou telefonando e o meu Deus está escutando, eu fazendo meu clamor. A oração para o cristão é um telefone, liga da terra, fala direto com Deus. Deus nunca põe o telefone no gancho. Todas as vezes o Senhor me respondeu. Cristo, meu mestre, sempre está nos ensinando. Para o crente está sempre orando. Foi assim que ele venceu. Muitos pararam e voltaram para trás. Já não telefonam mais, não ligaram mais para Deus. A oração para o cristão é um telefone. Liga da terra, fala direto com Deus. Deus nunca põe telefone no gancho. Todas as vezes o Senhor me respondeu. Há muitos crentes que estão desapercebidos e por isso estão caídos. Não devemos fazer assim. Na minha vida, quando surge um vendaval, meu coração dá o sinal, é Deus ligando para mim. A oração para o cristão é um telefone, liga da terra, fala direto com Deus. Deus nunca põe o telefone no gancho. Todas as vezes o Senhor me respondeu.